Ficheiro 59, página 553, capítulo 40. Horrorizada. Abrandei o passo ao escutar o som de vozes. Ainda não me encontrava suficientemente próxima do hospital para poder ser a voz do Doc. Eram outros, já a regressar. Encostei-me à rocha e deslizei em frente o mais silenciosamente possível. A corrida tinha-me deixado ofegante. Tapei a boca para abafar o ruído. A razão de fazermos isto? Protestava alguém. Não distingui bem a voz. Era de alguém que conhecia mal, talvez de Violeta. Senti o mesmo tom angustiado que se associava à situação anterior. Isso dissipou-me qualquer ideia de que estava a imaginar coisas. O Doc não queria fazê-lo. Desta vez, a ideia partiu do Jared. Tive a certeza de que era Joffre quem falava, embora a sua voz estivesse um pouco alterada, devido à repugnância que lhe estava subjacente. Joffre estivera com Trudy no raid, evidentemente. Eles faziam tudo juntos. Pensava que era ele quem mais se opunha a isso. Aquele parecia-me ser Travis. Neste momento ele sente-se mais motivado, respondeu Joffre. Falava em voz baixa, mas percebi que algo o enfurecia. Passaram a menos de meio metro do sítio onde me encontrava, espalmada contra as rochas. Fiquei paralisada e a suster a respiração. Acho isto uma coisa doentia, resmungou Violeta. Repugnante, nunca poderá resultar. Todos caminhavam devagar, com o desespero a pesar-lhes nos passos. Ninguém lhe retorquiu. Ninguém voltou a dizer alguma coisa que os meus ouvidos captassem. Permaneci imóvel até os passos se distanciarem mais um pouco, mas não consegui esperar pelo silêncio. Ian podia já estar à minha procura. Deslizei para a frente, o mais depressa possível, e voltei a correr ao considerar que era seguro. Distingui os primeiros vestígios desmaiados da luz do dia a escoar na curva do túnel à minha frente e abrandei para uma passada larga e rápida que me garantia igualmente uma deslocação célere. Sabia que conseguiria distinguir a entrada para o reino do Doc depois daquela volta gradual. Contornei a curva e a luz aumentou de intensidade. Agora, movia-me com cautela, pousando cada pé com uma prudência silenciosa. Tudo parecia muito calmo. Por instantes, perguntei-me se não me teria enganado e se haveria ali alguém. A seguir, quando a entrada desnivelada surgiu à minha frente, projetando um feixe da luz do sol na parede oposta, apercebi-me de um soluçar brando. Fui em bicos de pés até à borda da abertura e parei à escuta. Os soluços continuavam. O som era acompanhado de um outro, umas batidas suaves e cadenciadas. Vamos, vamos. Era a voz de Jeb, carregada de alguma emoção. Já passou, Doc. Não leves isso tão a peito. Uns passos silenciosos, mais do que um par, moviam-se em redor da sala. Um tecido crepitava, um som de fricção. Tudo evocava os ruídos de uma limpeza. Sentia-se um cheiro que não pertencia ali, invulgar. Não era exatamente metálico, mas também não era outra coisa qualquer. Aquele odor não era conhecido. Estava certa de nunca o ter cheirado antes. Todavia tinha a estranha intuição de que me deveria ser familiar. Receava mover-me ali. O que é que eles nos podem fazer de pior? Sublinhou Melanie. Obrigar-nos a partir? Tens razão. O panorama definitivamente tinha mudado. Se aquilo era o pior que eu podia esperar dos humanos, respirei fundo, sentindo de novo o cheiro estranho e desajustado, e contornei furtivamente o rebordo rochoso, entrando no hospital. Ninguém deu pela minha presença. O Doc estava ajoelhado no chão, com o rosto enterrado nas mãos e os ombros a tremer. Jeb curvava-se sobre ele, batendo-lhe levemente nas costas. Jared e Kyle pousava uma maca rudimentar ao lado de uma das camas desmontáveis no centro da sala. Jared tinha o rosto endurecido. A máscara regressara na sua ausência. Ao contrário do habitual, duas das camas não estavam vazias. Algo escondido, debaixo de cobertores verdes escuros, preenchia-as a todo o comprimento. Era algo longo e irregular, com curvas e ângulos familiares. A secretária artesanal do Doc estava à cabeceira destas camas, no ponto de maior luminosidade. A mesa resplandecia de prateado, bisturis brilhantes e uma variedade de instrumentos médicos antiquados que eu não era capaz de nomear. Ainda mais brilhantes, havia outras coisas prateadas, peças de prata tremeluzentes, retesadas em fragmentos retorcidos, dilacerados, filamentos minúsculos cor de prata arrancados, desnudados e dispersos, salpicos de líquido prateado a manchar a mesa, os cobertores, as paredes. Aqui é tudo do espaço, estilhaçou-se com o meu grito. A sala inteira quebrou, redupiando e vibrando com o som. E depois, girando à minha volta, sem me proporcionar qualquer saída. Para onde quer que me virasse, as paredes e as paredes manchadas de prata erguiam-se a bloquear-me a fuga. Alguém gritou meu nome, mas eu não distingui a voz. O grito era demasiado alto. Magoou-me a cabeça. A parede rochosa, a gotejar de prata, abateu-se sobre mim e fui atirada ao chão. Umas mãos fortes seguraram-me. Doc, ajude-me. O que é que ela tem? Desmaiou? O que é que ela viu? Nada, nada. Os corpos estavam tapados. Era mentira. Os corpos estavam hediondamente à vista, disseminados em contornos obscenos na mesa cintilante. Corpos mutilados, desmembrados, torturados, rasgados em pedaços grotescos. Tinha visto, claramente, as antenas vestigiais ainda unidas ao que fora parte de um corpo infantil, agora mutilado, um bebê. Um bebê espalhado ao acaso, em fragmentos desfigurados, na mesa manchada com o seu sangue. O meu estômago girou, tal como as paredes giravam, e o ácido arranhou-me o interior subindo pela garganta. Noah, consegues ouvir-me? Ela está consciente? Acho que vai vomitar. A última voz estava certa. Umas mãos fortes apoiaram-me a cabeça, enquanto o ácido do meu estômago transbordava violentamente. O que fazemos, Doc? Agarrem-na bem, não a deixem ferir-se a si própria. Tossi e contorci-me, tentando escapar. Sentia a garganta mais leve. Tirem as mãos de cima de mim! Consegui finalmente gritar numa voz sufocada. As palavras saíam-me embargadas. Afastem-se de mim! Afastem-se, seus monstros torturadores! Gritei uma outra vez, sem palavras, debatendo-me nos braços que me tolhiam. Acalma-te, Noah! Já passou! Era a voz de Jared. Desta vez não me importava que fosse ele. Monstro! Berrei-lhe. Ela está histérica, disse o Doc. Aguenta. Um golpe, agudo e pungente, abateu-se sobre a minha cara. Ouvi uma exclamação de sobressalto, distante daquele caos. O que estás a fazer? Rugiu Ian. Ela está a ter um ataque apoplético ou algo do género, Ian. O Doc está a tentar reanimá-la. Os meus ouvidos zuniam, mas não se devia à bufetada. Era o cheiro do sangue prateado a escorrer pelas paredes, o cheiro do sangue das almas. A sala rodava à minha volta como se estivesse viva. A luz desfigurava-se em padrões alucinantes, contorcendo-se nas formas das criaturas fantásticas do meu passado. Um abutre abria as asas. Um grifo lançava as grandes tenazes sobre o meu rosto. Doc sorria e agarrava-me com o líquido prateado a escorrer-lhe dos dedos. A sala girou mais uma vez devagar, e a seguir desapareceu. O estado de inconsciência não me reteve por muito tempo. Deviam ter passado apenas alguns segundos quando a minha cabeça se libertou. Sentia-me total e demasiadamente lúcida, desejando ter permanecido mais tempo inconsciente. Estava em movimento, balançando para a frente e para trás, e a escuridão em meu redor não me deixava ver. O cheiro horrível desvanecera-se por um qualquer golpe de misericórdia. O ar, bafiento e úmido das cavernas, parecia cheirar a perfume. Conhecia aquela sensação de ser transportada, embalada. Na primeira semana, a seguir à agressão de Kyle, tinha viajado para muitos lugares nos braços de Ian. Pensado que ela ia adivinhar o que íamos fazer. Parece que me enganei, murmurava Jared. Achas que foi isso que aconteceu? A voz de Ian era cortante no silêncio do túnel. Que ela teve medo por o Doc estar a extirpar as outras almas? Que ela temeu por si? Jared deixou passar algum tempo até responder. Parece-te que não. Ian emitiu um ruído do fundo da garganta. Não, não me parece. Por muito que me repugne que tenhas trazido mais vítimas para o Doc, que as tenhas trazido agora, por muito que me revolte, não foi isso que a deixou transtornada. Como podes ser tão cego? Não consegues imaginar a imagem que aquilo lhe transmitiu? Eu sei que tínhamos os corpos cobertos antes. Os corpos errados, Jared. Tenho a certeza de que a Noah ficaria perturbada ao ver um corpo humano. Ela é muito sensível. Além de que a violência e a morte não fazem parte do seu mundo. Mas pensa no que as coisas sobre a mesa devem ter significado para ela. Ele precisou de um outro momento. Ah, sim, se tu ou eu entrássemos num lugar onde houvesse uma vivissecção humana, com partes do corpo desmembradas e o sangue espalhado por toda a parte, não nos iríamos sentir tão mal como ela. Já assistimos a isso, até antes da invasão, em filmes de terror, pelo menos. Aposto que ela nunca esteve exposta a algo semelhante em nenhuma das suas vidas. Senti-me de novo agoniada. As palavras dele traziam tudo de volta. A visão, o cheiro. Solta-me, murmurei. Põe-me no chão. Não queria acordar-te, desculpa. A última palavra era muito sentida. Ele pedia-me desculpa por algo mais do que acordar-me. Solta-me. Tu não estás bem. Eu levo-te para o teu quarto. Não, põe-me no chão agora. Noah, agora! Gritei. Empurrei o peito de Ian, agitando as pernas ao mesmo tempo para as libertar. A ferocidade do meu esforço apanhou-o de surpresa. Ele afrouxou a força dos braços e quase caí. Estiquei-me imediatamente e comecei a correr. Noah, deixa ir. Tira as mãos de cima de mim. Noah, vem cá! Parecia que os dois se debatiam atrás de mim. De qualquer modo, não abrandei a corrida. Era evidente que estavam a lutar. Eles eram humanos. Viviam a violência com prazer. Ao regressar à claridade, não me detive. Atravessei a grande gruta a toda a velocidade, sem olhar para nenhum dos monstros que aí se encontrava. Senti os olhos deles postos sobre mim e não me importei. Também não me importava para onde seguia. Apenas queria ir para um sítio onde pudesse estar sozinha. Evitei os túneis, que tinham pessoas próximas, correndo rumo ao primeiro túnel deserto que consegui encontrar. Estava no túnel do leste. Nesse dia, era a segunda vez que corria por ali. Da última, com alegria. Desta vez, com horror. Era penoso recordar o que sentira nessa tarde, ao saber que os participantes do raid tinham regressado. Agora, tudo era negro e macabro, incluindo esse regresso. As próprias rochas pareciam demoníacas. No entanto, aquele caminho fora uma escolha acertada. Ninguém tinha motivos para ir até ali. Logo, estava vazio. Corri até à extremidade mais remota do túnel, ingressando na noite escura da sala de jogos deserta. Era possível que eu tivesse jogado com eles há tão pouco tempo? Que acreditasse nos sorrisos daqueles rostos, sem distinguir as bestas que estavam no interior? Segui em frente, até às águas oleosas da nascente negra me tolherem pelos tornozelos. Recuei, com a mão estendida, em busca de uma parede. Ao encontrar uma reentrância rugosa de pedra, tateando o rubor dos agrestes com as pontas dos dedos, passei para a cova que estava por detrás e aninhei-me no chão, no novelo apertado. Não é o que pensamos. O Doc não estava a ferir ninguém de propósito. Ele tentava apenas salvar. Desaparece da minha cabeça! Gritei com um tom estridente. Ao lançá-la para fora de mim, amordaçando-a para não ter de aguentar as suas justificações, apercebi-me de como a minha hospedeira se tornara mais fraca nestes meses de fraternidade. O quanto eu tinha sido permissiva, encorajadora, era quase fácil silenciá-la, tão fácil como deveria ter sido desde o princípio. Agora era só eu, apenas eu, com uma dor e um horror que jamais esqueceria. Nunca mais voltaria a não ter aquelas imagens na minha cabeça. Elas fariam parte de mim para sempre. Não sabia como poderia fazer o luto aqui. Não seria possível fazê-lo à imagem dos humanos por aquelas almas cujos nomes jamais iria saber. Pela criança mutilada sobre a mesa. Na origem, nunca tinha passado por um processo de luto. Não sabia como o fariam lá, na verdadeira casa da minha espécie. Por isso, optei pelo método dos morcegos. Pareceu-me apropriado ao local onde a escuridão me levava a sentir-me cega. Os morcegos faziam o luto em silêncio, deixavam de cantar durante semanas a fio, até o sofrimento da ausência, instaurado pela falta da música, se tornar pior que o sofrimento da perda de uma alma. Ali, experimentara o sabor da perda. Um amigo atingido por um acidente da natureza. Uma árvore que caíra à noite, sendo tarde demais para o salvar do corpo esmagado do hospedeiro. Espiral, crescente, harmonia. As palavras que o nome dele abrangeria nesta língua não seriam exatamente as mesmas, mas aproximavam-se bastante. Na morte dele, não existira horror, apenas mágoa, um acidente. A nascente, fervilhante, era demasiado dissonante para recordar as nossas canções. Podia chorar a morte ao lado daquele fragor livre de harmonia. Envolvi os ombros com os braços, num abraço apertado, e chorei a morte da criança e da outra alma que morrera com ela. Os meus irmãos, a minha família. Se eu tivesse encontrado o caminho de saída daquele lugar, se tivesse avisado os batedores, os restos deles não estariam retalhados e misturados ao acaso numa sala empapada de sangue. Senti vontade de chorar, de entoar um cântico fúnebre, mas essa era a maneira de ser dos humanos. Por isso mantive os lábios cerrados e encolhi-me na escuridão, conservando a dor dentro de mim. O meu silêncio, o meu luto, foram-me roubados. Isso ainda lhes levou algumas horas. Ouvi-os a procurar, ouvi-lhes as vozes a ecoar e a distorcerem-se através dos longos tubos de ar. Chamavam-me à espera que lhes respondesse. Quando isso não aconteceu, regressaram com luzes. Não os candeeiros de luz cálida e azul, incapazes de revelar o meu esconderijo, ali enterrada sob a escuridão, mas as lanças amarelas e agressivas das lanternas. Estas lanças oscilavam para a frente e para trás, em pêndulos de luz. Mesmo assim, só conseguiram dar comigo na terceira vez que vasculharam a sala, porque não me deixavam em paz. Quando, por fim, o feixe luminoso me desenterrou, ouviu-se uma exclamação de alívio. Encontrei-a, Diz aos outros para voltarem para dentro. Afinal, ela estava aqui. Conhecia a voz, mas não lhe atribuía um nome. Outro monstro, apenas. Noa? Noa? Estás bem? Não levantei a cabeça nem abri os olhos. Estava de luto. Onde está o Ian? Achas que devíamos trazer o Jamie aqui? Ele não deveria caminhar com a perna assim. Jamie. Estremeci ao escutar o nome dele. O meu Jamie. Ele também era um monstro. Exatamente igual a estes. O meu Jamie. Pensar nele provocava-me uma dor física. Onde é que ela está? Aqui, Jared. Ela não está a reagir. Não lhe tocamos. Vá, dá cá a lanterna. Pediu Jared. Agora saiam daqui, todos. O estado de emergência acabou. Deixem-na respirar. Está bem? Ouviu-se o barulho de pés a rastejar, detendo-se a pouca distância. A sério, pessoal, vocês não estão a ajudar. Saiam, para fora daqui. O rastejar começou por ser lento, mas logo se tornou mais ativo. O som dos passos que se afastavam diminuiu, até desaparecer por completo. Jared aguardou o regresso do silêncio. Bom, Noa, agora somos tu e eu. E ficou à espera de qualquer resposta. Olha, acho que deve ter sido muito mau. Nunca desejávamos que visses aquilo. Lamento. Ele lamentava? O Geoffrey dissera que a ideia partira de Jared. Ele queria extirpar-me, cortar-me aos pedaços, arremessar o meu sangue à parede. Ia despedaçar-me vagarosamente em milhões de partículas, até conseguir arranjar maneira de ficar com o seu monstro favorito. Cortava-nos às lascas. Jared permaneceu em silêncio durante algum tempo, ainda à espera da minha reação. Estás com ar de quem deseja ficar só. Está bem. Eu posso mantê-los afastados, se é isso que queres. Não me movi. Algo me tocou no ombro. Estremeci e recuei, batendo nas rochas aguçadas. Desculpa, murmurou ele. Senti-o a erguer-se e a luz vermelha por trás dos meus olhos fechados a desvanecer-se quando partiu. À saída da gruta, Jared encontrou alguém. Onde está a Noa? Ela quer ficar sozinha. Deixa-a estar. Não te metas outra vez no meu caminho, ou... Achas que ela quer ser consolada por ti? Por um humano? Eu não fui partidário desta... Jared respondeu-lhe em voz baixa. Mas eu consegui entender os ecos. Desta vez, não. Ian, tu és um de nós. E inimigo dela. Ouviste o que a Noa disse ali? Estava a gritar monstros. É assim que nos vê agora. Não quero ouvir as tuas palavras de consolo. Dá-me a lanterna. Não voltaram a falar. Passou um minuto e apercebi-me de uns passos lentos a percorrerem a sala. Por fim, a luz apanhou-me, deixando-me de novo as pálpebras vermelhas. Encolhi-me mais, à espera que ele me tocasse. Ouvi um suspiro leve e depois o barulho dele a sentar-se sobre a pedra, não tão próximo como esperava. Ao som de um clique, a luz extinguiu-se. Durante muito tempo aguardei em silêncio que ele falasse, mas Ian estava tão silencioso como eu. Até que deixei de esperar e regressei ao meu luto. Ian não me interrompeu. Eu permaneci ali, sentada, na enorme depressão escura do chão, e chorei a perda das almas com um humano ao meu lado.